oriental, a força máxima da saudade. A sintonia do passado. Aqui é só saudade. Que vida boa, eu vivia junto dela. Nossa vida era bela, muita paz e muito amor. Ai, que saudade! A nossa casa, tão pequena, mas vazia. Nosso mundo de alegria era um jardim em flor. Infelizmente, veio aquele dia negro. Terminou nosso sossego, tudo se desmoronou. Agora eu chego, nossa casa é tão triste, pois lá dentro não existe uma dama, um amor. Ai, que saudade, meu amor, eu sinto de você. Volta pra alegrar o meu triste viver. A força máxima do som, a tecnologia moderna, que toca as músicas do passado, oriental. Você já foi despejada do meu coração. Não. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Também não. Seu nome já foi retirado do meu coração. Nem fale. Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Agora cada um de nós vai para o seu lado. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo e aliviado, não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Eu sei que estou apaixonado, coração está gamado na menina que sonhei. Mas, pra falar toda a verdade, vivo dentro da saudade da mulher que mais amei. Sei que nunca vou te esquecer. Aline, Aline, Aline, vem depressa acabar meu sofrer. Aline, linda bailarina, por você eu me apaixonei. Aline, cigana bonita. Oriental Saudade, a máquina de tocar saudade está aqui. Quanto tempo sem te ver. É verdade. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho. Que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou,

esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. E aí, DJ? O que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? Alô! O que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? DJ Paulo, DJ Paulo, você DJ o pegou, Paulo. Curtiu, zombou, depois quebrou e ainda espalhou os pedaços no chão. O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Devo amar outra vez, ou dar um tempo e esperar pra colar, pra curar esse meu coração? Que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? Que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Pois você o pegou, curtiu, zombou, depois quebrou e ainda espalhou os pedaços no chão. Que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? Que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Devo amar outra vez, ou dar um tempo e esperar pra colar, pra curar esse meu coração? Em matéria de amor, eu sou sempre Oriental, a força máxima da saudade. Novamente você me deixou sem dizer nada. Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer. Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo. O que eu quero do mundo é apenas viver com você. Mas você se foi, sem nada me dizer, sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, e a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, e a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer.

das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração. Tocando o que a galera gosta de dançar. Thank you.